seja curado. Seja curado, em nome de Jesus. Seja curado. Em nome de Jesus de Nazaré. Segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Seja curado. Curado, seja curado.